Gabe Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Que é isso? Curso. Meu Deus. Curso. Gabe Estática. E aí pessoal, começa agora mais um Gabe Estática. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá. O Dr. Fábio. E aí, traças. E com o Wyken Frost. E aí, cambada. Estamos aqui pra falar de tudo aquilo que a gente desaprendeu nessa vida, né, cara? Coisas que a gente já foi bom. E o Wyken até sugeriu também a gente fazer o caminho inverso, né? Porque a gente, diferente dos animais, né? O ser humano nasce aquela bostinha, né, cara? E vai aprendendo suas coisas com... Não é que nem, sei lá, uma girafa que nasce andando, cara. Exatamente. Na verdade, todo mundo aqui está na casa dos 30 anos, com exceção do Diogo, né? Eu ainda não. Eu também não. Não. Quantos anos você tem? Eu tava até na dúvida, sabia? Ainda essa semana. 28. Eu achava que tinha 29. Eu tô na casa dos 30, porra. Já é a casa dos 30 é assim, já tô no jardim, né, cara? Você tá na região de influência dos 30, porra. Tá com pé dos 30. É. Tá muito mais perto de 30 do que de 20, pois por exemplo. Pois é, né? E o Wyken tá muito mais perto dos 50, né, cara? Psicologicamente. Não, mentalmente, trás, né? Mais perto dos 80. Mas o meu ponto é o seguinte, você já viveu um tempo suficiente pra mudar de opinião e de gosto várias vezes, né? Então, com isso, o que você sabe e o que você não sabe também muda, né? É, só que eu acho que a minha teoria, na verdade, é que algumas coisas você simplesmente aprende de uma hora pra outra por mágica. Mágica? Essa teoria é mística, né, cara? Isso se chama possessão, cara. Falar línguas desconhecidas, essas coisas. Não, rapaz, por exemplo, né, eu acho que o único motivo de que hoje em dia eu sei mais matemática do que antigamente é mágica. Isso não quer dizer que você estudou, né? Nem que você praticou, não, assim, durante todo esse período da sua vida. Eu acho que durante, depois do fim do ensino médico, ensino médio foi foda, né? Depois do fim do ensino médio, na verdade, eu tentei ativamente desaprender toda a matemática que eu aprendi. Meu Deus. Você tá ligado? Se você for tentar fazer um esforço pra você desaprender o que você aprendeu de matemática, você vai estar aprendendo, cara? Talvez seja isso. Você não isso, se livra. Né? Não se livra. Eu acho que é bem possível. Mas tá aí. Isso é uma coisa que até falaram nesse último Nerdcast que teve aí sobre engenharia civil, né? Que no ensino médio, porra, eu gostava de matemática, cara. Foi um dos motivos pra eu fazer engenharia, eu fui gostar de matemática e física. Mas quando você chega na faculdade, cara, puta que pariu, você tem vontade de jogar todos os livros de cálculo, de tudo no lixo, cara. Porque tudo que você gostava ontem cai por terra, você passa a odiar, cara. Não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Na faculdade tem aquele negócio lá, aquele papo clássico, que eu digo pro professor chegar e falar: ah, desaprenda tudo que você aprendeu até agora, que mudou tudo. Não, é assim, isso. Não. Não é assim. O que acontece é que... Na história aconteceu isso. Não, o que acontece é que a forma de pensar muda, entendeu? O que você achava que era uma ciência exata, continua sendo exata, mas de outra forma, entendeu? E essa mudança de pensamento é que é difícil de você absorver. A não ser que... Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. É. Pô, isso é complicado pra caramba, cara. Ô, Fábio, você se sente uma pessoa superior? Pergunta Maria Gabriela, né, cara? Maria Gabriela, tem que imitar a voz dela, então. Você acha uma pessoa superior? Eu acho que eu tô imitando o Bozo, né? Eu espero muito que isso caia gravado. Cara, não tem porquê, né, você achar superior. Sabe o que acontece? Muita coisa que você aprende na matemática da faculdade, você de fato não aplica na sua vida profissional, mas aquilo serve pra você... Na faculdade? É, na universidade. Sério? É. Pô, achei que no colégio você não usava. Não, mas... nem tudo você vai usar, nem tudo que você aprende você vai precisar na sua vida profissional, né? Até porque quando você se forma, pessoas seguem caminhos diferentes. É, e tem muito cálculo que você acaba aprendendo a fazer na mão que a máquina faz pra você. Exatamente. Você acaba usando o computador pra fazer sim, simulação. Nesse sentido. Também. Mas o que acontece é que muita daquela matemática que você aprende, ela te ajuda a desenvolver o raciocínio, né? Uhum. E isso é importante, acho que em qualquer área de conhecimento. Eu vou precisar essa linha de pensamento também, cara. A matemática, ela tem muito, principalmente no começo, assim, com os primeiros anos, né, que a pessoa vai estudando matemática, você tem uma progressão lógica, né? Você aprende uma coisa que é necessária pra você aprender a próxima matéria, né? E exatamente. Isso vai aumentando, né, seu campo de... Eu vejo muita gente dizendo, porra, eu odeio matemática, não sei o quê. Mas isso, na meu ver, né, se deve muito à forma como... aquilo é passado pra você na escola, né, cara? Cara, isso com o professor de matemática bom que você teve? Muito poucos, né? Eu não só concordo com o Fábio com relação a isso, como, assim, eu tô experimentando isso nos últimos anos com física, cara. Porque eu sempre odiei física, sempre achei uma bosta. E hoje em dia é um dos assuntos que eu mais acho legal pesquisar, assim. Ainda mais ver notícias de física, ver conceitos de física. Tipo, de sacanagem abrir uma página da Wikipedia e estudar sobre alguma parada qualquer de física. Olha só, você vivia fazendo isso naquela época, né, cara? Nunca na minha vida. Mas isso aí é muito legal porque, assim, as pessoas que a princípio não conhecem passam a conhecer, né? Mas aí eu pergunto, a base matemática da física você tá aprendendo também? Não, nem um pouco, só questão de conceito, alguns entendeu? Conceitos superficiais, isso, né? Com certeza. Mas pra você, de fato, mergulhar na física, porra, você tem que saber uma matemática filha da puta, cara. Por isso que eu vejo muita gente, eu já disse isso em outro lugar, estática, né? Levando a mecânica quântica pro esoterismo, cara, isso é coisa mais imbecil que existe, cara. Se você olha pra qualquer área da física sem olhar pra matemática, você é um imbecil, me desculpe. Porra! Não tô falando de você, Aiken. Desculpa. Não, vou parar. Foda-se a física agora, nunca mais. Não, tô dizendo não você querer aprender mais ou ler, por exemplo, uma revista científica, mas sim você querer dar um sentido espiritual para aquilo. Não existe nada disso, entendeu? Não, com certeza. Né? Assim, até porque eu pesquiso essa questão de conceitos, é simples motivo de curiosidade mesmo. Tem coisas sim, claro. Legais, saca? De você saber ali e, pô, eu nunca vou precisar fazer aqueles cálculos. Se o cara ali no texto científico tá falando, aí tem aquele duas páginas de equação, significa X ou Y, eu vou acreditar no cara, porque eu não fiz a matemática, entendeu? É uma questão mais de curiosidade, coisa do tipo. Agora, vocês comentaram aí, não sei se já aconteceu com vocês, de chegar assim, um professor ensinar uma matéria que você não entende porra nenhuma, aí, sei lá, por acaso, eu como já fiz... aqueles cursinhos, né, de vestibular mesmo. Aí você vê aquela matéria de novo com outro professor falando. Aí é outra faz coisa, todo sentido do mundo, tá ligado? Matemática e história aconteceu isso comigo. Assim, matemática foi muito difícil, eu tive professores meio ruins, assim. Mas assim, a matemática do ensino médio, ela assim, é bem rasa, assim. Eu digo pra vocês, quando você tá na faculdade, a pessoa sofre. Sofre pra caramba. Rapaz, eu sinceramente acho que a matemática do ensino médio não é rasa o suficiente. Sério. Quando foi que algum de vocês aqui, no seu dia a dia, usou mais do que as quatro operações básicas e regra de três? Na faculdade. Mas esse é o pensamento que eu sempre tento combater, cara. Esse pensamento indígena do Aiken, né, cara? Se não fosse aquela matemática rasa lá, as pessoas falam muito da fórmula de Bhaskara, né? Pô, a gente não estaria gravando podcast agora, entendeu? A gente não estaria falando celular, não estaria vendo televisão. Rapaz, não estaria andando de carro. Os caras que usaram isso fizeram faculdade! Eles aprenderam essas coisas. Uma das coisas aí que hoje eu acho que eu não sei fazer direito, que é um dos grandes mitos que o pessoal fala, é andar de bicicleta, velho. Ué, tu não sabe andar de bicicleta? Eu já esqueci, cara. Eu esqueci andar de bicicleta. Você é a primeira pessoa que eu conheço. Ah, não, cara. Esquecer, eu acho impossível. Cara, não, eu consigo, não cara. Acho, não. Talvez esquecer... Eu não sei porque eu nunca tive pista o suficiente pra saber se eu realmente sei, velho. Porque eu pegava um pouco, eu desequilibrava, eu ficava com medo. Eu acho que esquecer, não. Mas eu também, como já faz muito tempo que eu não ando de bicicleta, com certeza, na primeira... Eu lembro de uma vez que eu caí de bicicleta parado. Eu acho que eu nunca fui bom nisso. Mas é normal cair de bicicleta parada, né? Eu queria... Como é que você mantém o equilíbrio com ela parada? Colocando os pés no chão, ora. Você tava apoiado com o pé no chão e caiu? Rapaz, aí é estranho, de fato. Não me pede pra explicar. Não tem pra explicar, porque faz uma década que eu tô tentando entender ainda o que aconteceu. Vocês já andaram de bicicleta com... que no pedal tem aquelas presilhazinhas, aqueles negocinhos que você... Não. Tipo, você calça o pedal. Acho assustador aquilo. Nossa, eu também tenho medo. Nossa. Que você... Aí você não tem a velocidade pra tirar o pé e colocar no chão, né, cara? É. Uhum. É. É porque aquele negócio serve pra você ter a força pra puxar também. A bicicleta só faz a força pra empurrar o pedal, né? Não pra puxar. Uma vez eu andei com a bicicleta dessa, é meio tenso, velho. E outra coisa também que todo mundo fala, que nunca esquece, e eu esqueci da pior maneira possível, é nadar. Nossa! Eu desaprendi a nadar. Como assim, cara? Que eu fiquei, sei lá, deve ter ficado uns 10 anos sem nadar, cara. Eu pulei na piscina e comecei a catar cavaco indo pra borda da piscina. Até peito, tu esqueceu, cara? Velho, de qualquer forma. Mas assim, eu notei que eu nunca soube fazer, velho. Quando eu fazia natação, o meu negócio era só atravessar a piscina, tá ligado? Eu não conseguia ficar parado no meio. Aí eu descobri que isso era possível, né? Que eu vi as pessoas fazendo isso. E isso não me ensinaram. Mas sabia que tem algumas pessoas que elas têm dificuldades para certas coisas fáceis? Por exemplo, voltando... Assoviar. Um pouco, assoviar, não. Não, eu não digo nem isso. Sei lá, o cérebro da pessoa, sei lá, funciona de forma diferente. Que, por exemplo, voltando um pouco pra essa parte acadêmica, né? Todo mundo sofre com cálculo, com física, quando tá na faculdade, né? Eu tinha um colega meu que ele só tirava 10 nessas disciplinas. Mas quando chegava desenho, que todo mundo tira 10 em desenho, o cara não conseguia, velho. Meu irmão, desenho é 10. Todo mundo passa tranquilo, sem problema nenhum. O cara lutava, virava a noite fazendo os desenhos lá com o compasso, o transferidor, e o cara não conseguia, velho. É impressionante isso. Caraca, pois eu digo, cara, que é muito difícil fazer esse tipo de desenho com compasso, transferidor, com régua T na mesa lá, tudo bonitinho. É muito difícil. A diferença é que você não tira 10 no resto, né? Que nem o cara, né? Pô, mas é difícil fazer desenho nesses negócios. Cara, não é não, porque tem as técnicas, né? Eu não sei nada, pô. Não sabia desenhar eu nada. Eu aprendi também as técnicas quando eu tava no colégio técnico lá de fazer, mas achava difícil. Até falando de desenho, desenho propriamente dito mesmo. Lembrei de uma história até de um amigo nosso que a gente tava jogando Imagem Ação. Velho, ele tinha algum problema também, alguma coisa. Que o negócio era pra ele desenhar uma roda gigante. Ele não conseguiu desenhar uma roda gigante e ele tentava simular o movimento da roda gigante. Ele começou, sabe aquele, naquele filme do Chamado? Que o moleque fica girando assim a mão e riscando. A roda gigante dele era aquilo. Ele ficava girando a mão e riscando assim. E a gente, cara, o que é isso? Redemoinho, furacão, ele... querendo falar e não conseguia. É, cara, era uma roda gigante. Como assim você não conseguiu fazer uma roda gigante, cara? Não conseguia. É literalmente uma roda. É uma roda grande, né? É, cara, bota um penduricalho assim só pra dizer que tem umas coisinhas. Meu Deus do céu. Eu fiquei imaginando o cara segurando a parada com as duas mãos, assim, fazendo aquele círculo desesperado. Pô, cara. Foi quase isso, mesmo. Eu era bom em desenho. Desenhava maneiro, assim, desde que eu era pequenininho, saca? Eu já fazia umas paradas difíceis, assim. Tipo, pegava um robô, um brinquedo que eu tinha, e eu conseguia desenhar ele igualzinho, saca? É, olhando assim... E assim, copiando. Eu não tinha... Obviamente, não fazia movimento, dinâmica no desenho, nada disso, né? Mas você já viu esse desenho hoje? Rapaz, não. Porque na época era bom, né? Pois é. Não, mas assim, eu já tentei desenhar há alguns anos atrás e saiu um desenho muito bom, assim, saca? Sem eu ter treinado, sem eu ter continuado a treinar. A única coisa que saiu de escroto foi mãos de Mickey no personagem, porque... tipo, luvas do Mickey, porque eu não sei desenhar a mão, mas... Mão é complicado, cara. Mão e pé. Mas tirando isso, ficou maneiraço. Eu desenhei um camarada com terno, assim, parado. Pô, ficou foda. E só que hoje em dia... Mão de Mickey. Aquela luvona com risquinho, né, cara? Exatamente. Tinha aqueles três risquinhos atrás, assim, tudo. Mas, assim, desde que eu perdi um caderno que eu tinha de desenho, não sei se perdi, ou se roubaram, ou se foi embora com uma das múltiplas enchentes que nos acometeram aqui. Mas, assim, desde que eu perdi esse caderno, nunca mais tive motivação, saca, pra voltar e desenhar uma parada. É, eu tenho uma história com desenho parecida com isso daí, que eu também desenhava bem, comparando com os moleques da minha idade lá. Eu chegava a ponto de, sabe, o pessoal da sala de aula me dar o caderno pra eu desenhar. Faz um desenho legal aqui no meu caderno, sabe? O pessoal pedia pra mim isso daí. Mas por algum motivo, assim, eu também fui deixando, né, de desenhar. Aí, com o advento da internet, né, cara, você vai vendo as coisas que a galera faz. Aí você nota que você era um bosta, sabe? Você era apenas o melhor da sua sala, cara. Mas tem muita coisa, né? Com a internet, você... É que nem, eu não sei se... se você tinha o hábito de comprar revista de videogame antigamente, assim. Sim, com certeza. Que tinha uma seção lá de cartas que o pessoal às vezes tirava foto de recorde, sabe? De algum jogo. Aham. Uh-huh. Tipo, eu lembro de Resident Evil, o cara dizendo, zerei em 2 horas o jogo que eu falo, nossa, eu sei tudo desse jogo e usaram em 3 horas e meia, que o jogo zerou em 2. Eu disse, é montagem. Eu não sabia nem o que era montagem, né? Isso aí é verdade. Aí você vê na internet o pessoal fazendo coisa muito mais foda, né, cara? Uh-huh. Abriu a mente da internet. Tá aí uma coisa que eu era muito bom e fui perdendo habilidade com o tempo, que é videogame. Acho que o longo período que eu fiquei limitado a jogos de browser foi causando problemas na minha habilidade. Porque você tá apanhando muito aí com o Play 4. Rapaz, ó, igual um animal. Igual boi ladrão, como diria. Boi ladrão. Ah, mas daí é só prática. Agora, é uma coisa que eu não sou mais bom, igual eu era antigamente. Agora é engraçado, por exemplo, o Fábio que não joga, talvez se colocasse ele pra jogar um FPS lá com muita gente, isso é muito comum, cara. Botar um FPS pro cara jogar é a coisa mais difícil, a pessoa andar e mirar ao mesmo tempo, cara. Muita gente não consegue, pessoal que não tem muito hábito assim com videogame. Até é uma curiosidade, a gente vai botar o Fábio pra jogar algum dia aí, pra ver como é que ele se sai. Olha aí. Cara, eu acho que se fosse console hoje em dia, eu não conseguiria jogar, cara. É muito botão, velho. Porra, quando eu jogava, tinha, sei lá, no máximo, sei lá, 5 botões, né? E meu pai passou por um negócio desse, cara, que meu pai era jogador de videogame, cara. Ele jogava muito na época do Master, que era o direcional e 2 botões. Até o pause era no videogame, não era nem no controle, pra você ter ideia. Você só tinha 2 botões. Uhum. Quando chegou o Super Nintendo lá em casa, meu pai, ele disse, não, já passou do meu nível agora. Acho que pra mim só dá o Wii e pronto. É, né? É. E vocês já foram bons em algum esporte quando vocês eram crianças? Defina esporte. Não, tipo, eu não praticava educação física. Então as únicas coisas que eu sabia fazer era pular elástico e pular corda. Hoje em dia nem isso eu sei fazer mais. Isso por que você não fazia esporte? Porque quando eu fui diagnosticado com epilepsia muito cedo. Eu tinha 6 anos. Peraí, você tem epilepsia? Tenho. Olha aí. Meu Deus. Você tem. Meu Deus. Ai, palhaço. Então aquilo dali não era felicidade? Como assim? Então, e naquela época os médicos eram meio controversos quanto a ficar fazendo exercício físico. Tu não assistia Pokémon, sol, não, né? Por exemplo. Ah, não, não. Aí, quando eu entrei na escola, o médico me deu atestado pra eu não fazer educação física. Então, tipo, eu não fiz educação física até a 8ª série. Uhum. Mas pode, na verdade, né? Isso pode, aí... na verdade pode, mas naquela época o médico não... Era Ele tudo não muito quis controverso. Botar a mão no fogo, né? Não, e principalmente porque uma vez eu convulsionei pulando elástico. Caraca. Uhum. Nossa. Aí ele resolveu não deixar fazer exercício. Até a 8ª série eu não fiz. Olha só. Então eu só sabia pular elástico e pular corda. Jogar vôlei, essas coisas, eu não sabia fazer direito, não. O Diego já viu alguma crise? Não, nunca vi. Só ah, não, falar. O Diego nunca viu, mas eu tenho crises engraçadas. Ah, crises engraçadas. Histórias engraçadas que as pessoas me contam depois que aconteceu. É verdade, Vivi, você não contou sobre sua epilepsia naquele Gavistática das podridões, né? É isso que isso vai ser um DLC daquele Gavistática, cara. É. Por quê? Pra eu contar agora? Vocês querem saber? De repente tem a ver com o sonambulismo que você tem, sei lá. Não tem nada a ver. Teve uma vez que eu tive que engessar o tronco todo por causa de uma crise que eu tive. Nossa! Que eu caí da cama quando eu tava tendo a crise e fui parar embaixo da cama. Aí eu comecei a bater a coluna no estrado da cama, por baixo. Caralho. Aí eles só descobriram que eu tava tendo a crise porque nesse dia minha irmã tava dormindo no meu quarto, no chão. Aí eu tava mordendo o pé dela. Aí Nossa, cara. Vi, você escapou da fogueira, hein? Escapou da fogueira bonito, porque se fosse outra época... É, uns 400 anos atrás... A sorte da minha irmã é que ela tava com cobertor no pé. Porque se ela tivesse sem cobertor, eu tinha provavelmente arrancado o dedo dela. Né? Caralho, com certeza, cara. Eu já trabalhei com um camarada que ele tinha convulsões também, ele tinha epilepsia e umas duas vezes assim eu já vi ele tendo uma crise, né, tendo convulsão e tal, e é sinistro. Uhum. Mas onde a gente tava antes disso? Esportes. Ah, esportes. Esportes. Tava em vôlei. Vôlei é um negócio que eu nunca aprendi a jogar. Uhum. Eu também não. Acho extremamente difícil. Esporte é um negócio que eu nunca aprendi a jogar. Esporte, eu não sei jogar esporte. Eu joguei assim, profissionalmente, entre aspas, né? Na escola, futebol e basquete, mais basquete. Você ganhava dinheiro? Nunca. Então não era profissionalmente. Nem mas, entre aspas. Mas é entre aspas, né, cara? Entre aspas. Não, mas eu ganhava dinheiro, entre aspas. É. Não, era da equipe do colégio, né? De basquete. A basquete, mas eu, né? Era. Assim como o Igor, né, teu irmão. Uhum. Mas eu era assim, normal, nada de decepcional, não. Pela influência do meu irmão, eu cheguei a entrar lá na escolinha de basquete lá que tinha. Eu acho que era o segundo pior também. Né? Segundo pior. Mas aí, em compensação, quando tinha educação física e não fazia, tinha, né, futebol e tinha basquete, aí eu era um pouquinho melhor, sabe? Eu era, sim, mais medíocre, assim, com o nível da galera. O que ocorre em qualquer dessas escolinhas sempre tem aqueles caras escroto, né? Que... Tinha bastante lá, cara. É, aí no nosso colégio tinha vários N, uh-huh, carinhas escrotos, assim. Aí faz um pouco que você perdeu o prazer de jogar aquele negócio. É. Uh-huh. Rapaz, uma coisa surpreendente é que, na verdade, apesar das piadas, eu descobri que eu até sou bom em futebol, cara. Por exemplo. Olha só, você. É, eu você que não passou no nosso cabeça tática de futebol. É, eu detesto futebol, mas eu descobri que eu sou bom nessa porcaria. Pelo menos assim, né? Em níveis medianos de bom. Porque na época do que eu tava servindo, né? No tiro de guerra aqui, de Itaperuna, teve, no final do ano, teve lá campeonatozinho de futebol da galera e tal. Uhum. Que era cada esquadrão, né? Fazia o seu. Era um time e a gente jogou lá. Pô, e eu mandei bem pra caramba na posição que me colocaram, sabe? Goleiro? Não. Pior de tudo que não. Eu era lateral esquerdo. Uhum. E eu mandei bem nisso daí. Ah, lá. Então, tem uma discussão que vira e mexe aparece lá no trabalho. Um negócio de destro e canhoto. Que tem um amigo nosso que diz que ele não existe esse negócio da pessoa ser destro ou canhoto. Simplesmente tem uma afinidade que a pessoa teve em aprender uma coisa com a... E o nome dessa afinidade é o cara ser destro ou canhoto, ora. Não, mas por exemplo, simplesmente quando a gente decide, entre aspas, né, ser destro ou ser canhoto, a gente automaticamente fica com preguiça de aprender as coisas com o outro lado do corpo, tá ligado? Uhum. Não sei se você já viu o pessoal dizendo que às vezes a pessoa tem uma letra horrível, dizendo que não, porque eu sou canhoto, mas meu pai me obrigou a escrever com a mão direita, sabe? Uh-huh. Você já viu um meu papo pai. Desse tipo? Já vi. Ele... Meu pai. E ele fala isso. Meu pai tem a letra horrível, mas se ele escrever com a esquerda, a letra dele é mais bonita. Ah, é? Que bizarro. É, porque ele foi obrigado a escrever com a mão direita na escola. Então, e vocês acreditam nisso mesmo? Você acha que se a pessoa treinar simplesmente, uma hora ela fica boa também com a outra mão? Cara, eu acho que sim. Também acho. É, até, tipo, é uma parada que eu tô vendo isso na pele, assim... É, porque eu tô fazendo aula de bateria, né? Tô tentando aprender a tocar bateria e tal. Uhum. E você tem que começar a treinar com a outra mão também, a ter essa habilidade e tal. E você vai vendo realmente que vai dando uma diferença, sabe, esse treinamento. Coisas sem ser bateria, você acha que você tá melhorando? Sim, a questão de coordenação motora com a mão esquerda, por exemplo, bem melhor do que eu era antes. Eu também acho que tem muito essa, não sei se destro ou canhoto. Até porque tem aquelas, pô, aquele caso clássico aí que você já deve ter visto, daquela menina que, acho que... Não sei se ela perdeu os braços ou nasceu sem os braços lá, que ela faz tudo com as pernas, cara. Tipo, escreve, ela passa, né? Ela escreve, ela... Cara, ela passa... Ela come pipocas com a perna, cara. Né? Ela lava a louça, né? Faz tudo com os pés. É, faz umas paradas assim. Tipo, ela escovando o cabelo dela, cara, com o pé. Isso é bizarro. Nossa. Acho que essa menina nasceu sem os braços. É, eu acho que é caso desse tipo, né? É. A minha letra é horrível, mas é porque eu tenho preguiça de escrever mesmo. Né? Você não é nem destro nem canhoto, né? Será? Eu uso o mouse com a mão direita como esquerda. É, eu tive uma época que eu tava com as dores no pulso. Pensei, não, é melhor tentar variar assim. Às vezes eu uso o mouse com a mão direita, às vezes com a mão esquerda. Só que é muito foda, cara, que você perde a paciência. Que tem coisas que você faz em um clique e você demora, anos. Sei lá, um minuto, cara, pra fazer. É, um minuto que parece anos, assim, né? Coisa simples, né? Até de você... O botão direito vira o esquerdo e o esquerdo vira direito, né? Assim, na sua cabeça, né, cara? É. Uhum. Faz tempo que você começou a aula de bateria? Rapaz, faz alguns poucos meses. Eu já tava tentando através de tutorial no YouTube, né? Que é clássico. Só que aí o colega meu se propôs a me dar aula. Mas você tá lendo partitura? Não. Porra. Caraca. Existe partitura pra bateria, cara? É claro. Existe. Não, pior que existe, sim. E o pior de tudo é que se eu tivesse achado, talvez eu tivesse progredido mais sozinho, porque partitura é muito mais fácil pra você fazer algumas coisas na bateria. É? Pelo que eu fui vendo, assim, nas videoaulas e tal, o cara ia passando os exercícios e passava na partitura o que significava, entendeu? Uhum. E aí eu fui entendendo, assim. Mas é difícil, cara. É difícil achar partitura pra bateria. Acho que ninguém se preocupa em fazer, sabe? Uhum. Você chegou a aprender alguma coisa de partitura ou... Não. De fato, não. Só aquele... Só tem uma ideia do que se trata. É, exatamente. Teve uma época aí que eu cheguei a fazer aula de violão, né? E o meu professor, eu fazia com meu irmão, né? Tentou empurrar pra gente que é muito necessário você aprender partitura, não sei o que lá. Velho, aquilo era muito complicado pra mim. Mas isso é uma coisa também que eu tenho curiosidade pra saber se era o professor que era bosta ou se realmente é tão complicado assim, sabe? É que... bem difícil, ou cara. Você ser ruim mesmo. Pode ser também, né? É sempre uma possibilidade. Existe. Eu fiquei muito decepcionado com muita coisa na minha vida após descobrir que eu simplesmente sou horrível pra certas coisas. Cara, sabe o que eu não sei fazer mais? Conta piada. Você já soube algum dia? Já soube, eu já fui. Eu não imagino você contando piada. Muito boa contadora de piada quando eu era criança. Agora eu não sei mais. Vi, mas criança, ela rota, todo mundo ri. Não era você que era boa. Não criança 3, 4 anos de idade. Criança, tipo, uns 9, 10 anos. Aí, eu era boa contadora de piada, cara. Pior, agora eu não sou. Pior que a gente tá junto nessa daí, Vi. A Vi é péssima, cara, com a piada. É. Ela expõe na própria piada dela, sabe? Começa a rir antes de terminar. Contando piada. Não, hoje em dia, todas as paradas que eu vou contar que são engraçadas terminam com a frase: ah, vocês tinham que estar lá, foi muito engraçado. Foi muito engraçado na hora. Não, e quando o cara começa a contar, não só piada, mas história mesmo, assim, o cara começa a contar e do nada, aí fala: como é que é? Sabe, aí dá aquela quebrada e todo mundo começa a perder o interesse, cara. Mas tá aí uma coisa que eu acho que simplesmente perdeu a graça de forma geral pra mim, é piada. Naquele sentido mais tradicional, saca? Aham, de ser um evento, né? Vou contar uma piada, isso não existe mais. É, todo mundo parava pra escutar a sua piada agora. Não, gente... Acho que todo mundo já conhece todas as piadas que existem, saca? Graças à internet. Cara, faz muitos anos que não existe um evento desse, assim, na minha vida. Tipo, todo mundo parar pra ouvir aquele negócio, é uma coisa né? em desuso isso. Não, é bizarro. É bizarro que a gente, agora no... Quando a gente estava lá em Maceió, eu aproveitei pra pegar com meu pai uns DVDs que ele tinha passado, uns VHS velho que ele gravou, sei lá. Copa de 94, 95 e 96, por aí, sabe? Porque não a Copa, né? A Copa só foi em 94, mas tipo os anos seguintes, né? Eu não gosto de futebol, mas eu acho que isso... Não tem Copa todo ano, né? Aí, cara, a gente começou a assistir aqueles negócios, aí tem uma hora que meu tio para e fala... E esse negócio acontecendo, sabe? Ele chega assim, vou contar uma piada. Todo mundo, aquela roda, assim, prestando aquela atenção, sabe? Como se fosse um circo aquilo, velho. Isso não existe mais. Porque geralmente quando você toma conhecimento de alguma piada, se você quer contar, você já passa no WhatsApp, né, cara? Nossa! Isso se você já não passaram pro WhatsApp pra você, né? Eu não cheguei nesse nível de WhatsApp ainda. Ah, meu filho. Você vai chegar um dia. Todos chegam. Cruz. Mas tá aí, sabe que eu acho que eu nunca passei uma piada por e-mail, WhatsApp, Facebook, nada disso, cara. Eu sempre achei eu também isso. Também não. Eu me cansei rápido disso. Eu achei legal na época das correntes de e-mail, sei lá, no primeiro mês, sabe? Eu achei legal, mas depois eu não aguentava mais. Cara, eu ligava pra minha tia em São Paulo pra contar a piada pra ela. Nossa, isso aqui é disposição. Cara. A minha avó, uma vez, tava bêbada, ligou pra minha irmã pra perguntar uma piada que ela queria contar. E aí a minha irmã contou a piada, a gente é criança, né? Pra ela, ela tá bom, obrigado. Nossa, cara. É outros tempos, né, cara? A gente tava falando, a pessoa esqueceu da piada no meio do caminho, já é tosco. Imagina a pessoa bêbada, esquece a piada, liga pra neta pra continuar a piada depois. Caraca, cara. Aí. Também é um pouco ligado pra aquelas coisas que a gente falou de atividade física. Uma coisa que eu tô horrível hoje em dia, cara, é pra caminhar, velho. condicionamento físico, tá ligado? Eu acho que você tá dando movimento das pernas. Eu vou plantando bananeira, cara, agora. Não ando com as pernas. Eu me lembro quando eu trabalhava lá no IBGE, eu ia a pé, pra economizar o dinheiro do Vale, pra você ter ideia. Eu ia a pé pro trabalho, sei lá, devia ter uns 5 km, não sei. Eu sei que é uma andada, mas o problema não é nem tanto a distância, era mais que tinha... Você saia do farol até o centro? Isso. E lá naquela casa, até o centro, e o problema é as ladeiras, né? Que tem lá a ladeira, que é meio complicada, né, cara? Você voltava também, porque voltava, aí você descia, né? É, não, voltava na também. Volta. Não, era até engraçado quando eu, às vezes, encontrava com alguém, aí eu voltava junto com a pessoa, às vezes a pessoa não tava tão acostumada. Vamos pegar o ônibus, né? Não, vamos a pé mesmo. E a pessoa ficava pra trás, cara, porque não me acompanhava, eu tinha que esperar, sabe? Cara, hoje em dia, a gente pega carona lá com os amigos nossos pra ir pro trabalho, a gente sobe estacionamento, que deve ser uns 100 metros, sei lá, menos que isso, talvez. A gente mas chega... é subida. Não justifica. A gente chega bufando, cara. A gente não consegue nem falar, a gente fica um minuto em... Um minuto de silêncio, cara. É sério, a gente não aguenta, cara. A gente tá muito fraco. Ah, viu? Não sei se já foi boa em andar, né? Não, nunca. Mas, cara, eu isso era fui, muito sim, tranquilo menino. Pra mim antes, velho. Eu já fui na academia. Você fazia aula de caminhada na academia. Não, andava na esteira. Eu tinha que andar 20 minutos na esteira, 15 minutos. É, ela é autodidata, aí, que cara, tá aí, cara, é uma coisa escrota que eu acho. É. Às vezes quando você, pô, tá andando na praia, o maior calçadão, o ventinho da praia vindo, aí você passa na frente de uma academia do outro lado da rua e tem um cara correndo na esteira. Porra, o cara pagou pra ir correr na esteira, tendo, sei lá, um calçadão aqui, até às vezes um local pra correr na praia. Mas aí que tá, o cara tá pagando pra fazer a musculação dele. Aí o cara fala, pô, não, velho, tô esteira, pagando porra. Já, vou aproveitar pra usar a esteira daqui também, né, velho? Sei lá. É porque normalmente você faz musculação já. Intercalado com exercício aeróbico, né, então? É, eu acho que ninguém paga academia só pra na esteira, que a esteira é mais, mais toscão mesmo. Olha que eu acho que paga, hein? Será? Eu não duvido nada. Tem pessoal que paga pra ficar andando de bicicleta. Cara, bicicleta é muito sem graça, cara, né? De academia. Mas andar pra caramba, assim, igual você tá falando, sempre foi uma parada que eu fui bom, cara. Até hoje, mesmo estando mais rotundo, eu ainda ando pra caramba, assim. Tipo, eu volto do trabalho e de lá até em casa é, tipo, pelo menos uns 30 minutos andando, sabe? Deus me livre. E eu venho de boa, mais assim. Ou menos isso também. É, eu andava num ritmo bem rápido também, sabe? Isso é até um pouco por medo de ser assaltado. Porque a maçã era foda, cara. Eu apressava um passo pra o ladrão já ficar com preguiça de me seguir, sabe? Caraca. Tinha um pouco disso também. Aí quando eu ia caminhar com alguém, cara, e chegou ao ponto de eu desaprender a andar mais lento, cara. Sabe, eu não conseguia... Quando eu ia tentar andar com alguém, a pessoa tinha que andar no ritmo da pessoa, eu ficava desajeitado andando, tá ligado? Pode crer. Quando a gente foi pra Santos, é, tava pronto. Lá o Diego lá da frente andando lá atrás. Essa era a época que eu tava. Que eu era um andarilho, cara. Eu andando com a Via, eu não conseguia acompanhar ela, por exemplo. Cara, ela não conseguia te acompanhar, né? Não, eu não conseguia acompanhar a lentidão dela, você não tá entendendo. Isso se chama videogame. Videogame e McDonald's. Uma coisa que eu fui desaprendendo com o tempo foi a dirigir, cara. É dirigir? É, que eu não dirijo, né? Não tenho carro. Então, porra. Ah, mas naquele dia que a gente se encontrou lá em Maceió, você tá de carro. Tava, mas, tipo, é só nessas ocasiões que eu tenho. Que eu dirijo, né? Quando eu tô em Maceió. Olha aí, eu não dirijo em Maceió nem a pau, cara. É. Eu acho muito bagunçado lá, velho. Acho lá muito agressivo. Aqui, Bauru, o único problema são as pessoas que acham que é carro. Mas fora isso, é de boa. As pessoas que acham que é carro. É. Elas têm uma calçada gigante pra andar, mas elas preferem andar na rua. Mas tirando isso, é muito mais tranquilo dirigir aqui do que Maceió. Maceió tem muito carro lá, cara. Não sei se tem muito carro ou pouca rua, não sei, cara. Cara, eu sou do pensamento de que nunca vai existir muita rua, entendeu? Uhum. A questão é, o carro tem que ser eliminado ao máximo. O interessante seria você não precisar ter carro. Rapaz, e tem lugar que você quer ir que você leva mais tempo se você for de carro do que se você for a pé. Ah, pronto. É. Você falou agora isso. Isso era uma das coisas que quando eu voltava a pé lá do trabalho, isso é uma coisa que acontecia muito. Saindo 5 horas do trabalho, aquele engarrafamento desgraçado. É. Muitas vezes tô caminhando, eu vejo o mesmo carro, aí o carro me passa, e para lá na frente eu passo de cara a pé, sabe? Uhum. Isso acontecia muito, cara. Aí eu fico pensando, nossa, o cara deve estar olhando pra mim, deve estar puto comigo. comigo, cara, querendo que eu mude de quarteirão, sabe? Pra... Cara, eu ando de bicicleta, né, bastante. E várias vezes eu tô andando assim no horário de pico, porra, eu posto corrida com ônibus, cara, eu ganho. É foda, cara. Eu marco assim, pô, tô aqui um retão, eu vou ver se eu consigo chegar no final antes do ônibus. Eu consigo, cara. Pedalando normal, sem correr nem nada. O trânsito é uma coisa escrota. Não, cara, e muita gente só anda de carro por preguiça, cara. É uma coisa que você tem que ir na esquina, saca? O cara vai, tira o carro da garagem, leva 10 minutos. Caraca, cara, não é possível. Eu acho que qualquer lugar que você possa chegar com meia hora de caminhada é o lugar perto. Na sorveteria, que são 3 quadras, eu vou de carro. Hoje em dia, eu não sei se eu tô mais nessa de meia hora de caminhada, não, cara. Eu já pensei assim, até uma hora, talvez, cara. Depende se eu não tiver com uma hora apertado. É sacanagem. Cara, eu já fui, eu já caminhei uma hora, cara. Sabe lá naquele apartamento que a gente morava, o Fábio? Lá pro Shopping Farol, cara. Que era um lindinho, cara. Shopping Farol? É um que o cara meio deve perto. Dar uns 50 minutos, não. É, eu já Caraca. Fui de boa, assim, velho. E o foda... Agora também, eu era muito desapegado, né, cara? Porque eu já fui encontrar com uma menina lá, eu fui a pé, cara. Parabéns. A menina que você conheceu no Mir. E aí, quando você chegou lá, ela morreu com o fedor do seu suor, né? Não, ele nem encontrou com ela, porque ela era muito feia. Ele deu meia volta e foi embora. Né? Foi embora, né? Não, eu levei 3 rounds, cara. Botava no sovaco, já era. Que nojo! Uma na boca, uma em cada sovaco e machucou. Isso. Bola. É bom que dava pra sair de casa sem nem escovar o dente, né? É, então. Que inferno, cara. Agora, o Fábio tocou aí no assunto de dirigir. Assim, eu nunca fui bom em dirigir, não, cara. Mas eu tirei a carteira e, pô, não peguei no carro. Por falta de oportunidade, até, sabe? Tipo, tô com a carteira. Vou fazer o quê, cara? Não tinha o que fazer, sabe? Até porque eu tinha essa mentalidade de ir a pé pra tudo que é canto, né? Aí, quando eu vim pra aqui, pra Bauru, poderia precisar dirigir, eu vou até renovar minha carteira, eu já tinha expirado. E a Viviane foi me dar aulas de direção. Fazer baliza, dar ré. Baliza, não. Nem me atrevi, cara, a fazer, cara. Porque isso eu já aceitei, que é uma coisa que eu desaprendi e não preciso mais. Eu desaprendi. Eu não sei fazer baliza. Não tem pra quê, não tem pra quê, cara. Você, cara, você pode... eu sei fazer, mas eu evito. É, então. E é um negócio... Carro é um negócio que, se você não tiver prática, cara, você desaprende facinho, hein? Pelo menos sempre no meu caso, que eu não fiquei tanto tempo. Talvez, sei lá, a Vi que já tem... Quantos anos de carteira você tem, Vi? Ai, alguns. Alguns, né? A Viviane, ela acho que já tá no nível, né? Que ela pode parar um pouco e depois se voltar não vai ter tanto problema. Mas mesmo assim, eu acho que você dá uma enferrujada ainda, não, Vi? Dá, lógico que dá. Quando você enfaixou o pé lá e voltou, não sei, deu umas... Quando eu tive problema no tornozelo, eu tive que parar de dirigir. Depois que eu voltei, você estranha, né? Na hora de sair, afoga o carro, ou vai passar a marcha, raspa a marcha. Mas, assim, só da primeira vez também. Depois você já tá normalzão. Os primeiros 5 minutos você faz umas cagadas, depois tá normal. Dirigir é estressante, cara. É, eu me estresso. Quando você usa o transporte público, se considerando que fosse adequado, você entra, senta lá, sei lá, liga o seu iPad, coloca o seu fone de ouvido e abraço, dorme. É, o problema com o transporte público é que geralmente você... Geralmente não, tem casos que isso não se aplica, mas no meu caso, quando eu ia trabalhar de ônibus, eu demorava tipo o triplo do tempo, cara, pra chegar. Dava 50 mil voltas, né? E eu tinha que pegar 2 ônibus, aí no meu caso realmente era foda, velho. E o transporte público no Brasil também, porra, sem sacanagem, é uma merda, né, cara? É. Porra, quantas vezes eu não quis pular a catraca do ônibus e enfiar porrada no motorista? Nossa. É muito estressante, cara, é muito estressante. O cara trata você como se fosse, sei lá, gado. Do filho, você puxar a parada e o filho da puta passar direto, entendeu? Aham, uhum, cara. Dá muita raiva às vezes, cara. Assim. Realmente, será que isso é bem coisa daí do Rio? Talvez porque. Não. Aqui também não. Aqui acontece bastante. Acho que as linhas que eu pegava, o pessoal era tranquilo. Tem até. O pessoal puxar a cordinha, puxar o pra parar e o motorista não parar. Aí todo mundo começar a gritar dentro do ônibus. Uhum. Já peguei muito. Aí o cara disse assim, direto. Vou marcar também a cara de todo mundo aí pra passar direto no ponto, não sei o quê. Caralho. Ah, não, isso aqui não acontece, não. E você tá querendo incentivar as pessoas a não andarem de carro, é isso? É, desse jeito. Ô, Aiken, você aprendeu a dirigir aí, a pilotar uma moto, pelo menos, né? Rapaz, eu ainda não consegui nem começar a treinar ainda. Mas você tirou, que você tem carta de moto? Não. Você pretende treinar antes? Com certeza. Na verdade, eu cheguei à conclusão que vale mais a pena você pagar as multas do que você pagar a autoescola. Não, como cara, assim, cara? As multas subiram. Pelos, mas pois é, meu cálculo foi antes dessa última subida. Porque o preço das autoescolas, cara, acho que se bobear, se você colocar lá na ponta do lápis certinho, ainda vale mais a pena você pagar as multas. Porque... Nossa, mas tá quanto? Uns R$1.000 pra tirar carta? Tá mais. Mil? Também eu acho que na minha época, eu acho. Cara. É. Nossa, que caro, né, gente? Eu paguei que R$50 na minha época, né, gente? Não, eu paguei... 5.000 cruzeiros. Cagar. Eu paguei menos de 1.000 quando eu tirei carta. Imagina se fosse barato, hein? É verdade, cara. Pra tirar. Não, e sabe o que é pior, cara? Que você paga, não recebe aula nenhuma, na verdade. É uma enrolação. É uma enrolação do caramba. E nego, tipo, cara, quem conhece trânsito de Itaperuna e trânsitos parecidos com o de Itaperuna sabe que, velho, não existe explicação no universo pra uma pessoa que dirige daquele jeito ter recebido carteira. Cara... Não, mas sabia que isso daí serviu meio como terapia pra mim, cara? Eu sempre fui meio inseguro, né? Como eu não pegava muito no carro, quando, às vezes que eu pegava, eu sentia muita insegurança, né? Só que quando você sai na rua e você vê que tem tanta gente pior que você, cara, me confortou, sabia? Caraca! Eu usei isso pro lado bom, cara, pelo menos. E tem uma coisa também, quando a pessoa tá dirigindo, é que a maioria das pessoas pensa assim: tem um pedestre ali, vou matá-lo. É isso que as pessoas pensam. Fábio, você também vive num mundo muito violento, cara. E chama-se Rio de Janeiro. Não. Agora eu tô lembrando, a Via é desse tipo também. Ela chega assim, ela já fez um cara derrubar o pacote de Doritos. Foi o gordinho. Ela deu uma buzinada. Ela buzinou na frente do gordinho assim que ele derrubou. E teve outro gordinho, que ela tem problema com gordo, pelo jeito. Que ela quase derrubou da bicicleta. Caraca. O menino tava no meio da rua, assim, também, pô. Que nível de atenção do moleque. Eu acho que ele pensava que ele era carro também. Tava lá com a bicicleta no meio da rua. Aí viu olhando, chegando perto, e o menino não saía, né? Aí lá é... O menino... Ai, meu Deus. Mas eu não fui pra atropelar. Eu fui adverti-lo de que eu estava chegando perto. Mas você não foi, mas ele não sabia. Ele achou que você tava querendo atropelar. Ele gritou, né? Ele falou... Ai, meu Deus. Isso tudo pra dizer que as pessoas ficaram piores em educação no trânsito, né, aparentemente. Porque esse assunto não tem nada a ver com o assunto do podcast. Não. Cara, se não tem as malandragens da podosfera, é só mudar o título depois. É, colocar aprendizado e desaprendizado. Aprendi com a vida e desaprendi com a vida. Não teve um lá do aquele lá que a gente contou a história do Ferdinando se cagando, que não tinha nada a ver, cara. Aí o negócio era de sorte e azar, né? Aí o nome do programa virou Sorte, Azar e Cagadas. É. Malandragens da podosfera. Cograf já está, beleza. Ih, já estragou a introdução aí, ó. É, você que estragou. Verdade. E o Ike até sugeriu também a gente fazer o caminho inverso, né? Porque, afinal, a gente nasceu sendo uma pequena... Nossa, eu tô fazendo uma viagem agora. É. E aí? O que mais, Ike? O que mais, Ike? Você não sabe mais fazer. Rapaz, eu esqueci o que eu ia falar. Aí, ó. Uma coisa que eu nunca fui bom na minha vida é memória, tá vendo? Canda e firula e tenta driblar. Driblar. Você já foi e melhor aí... em português, hein? Agora... Morreu? Eu tô comendo kibe, alguém puxa o assunto aí. Cara, ó, você fica comendo, depois o nego reclama que tinha verdade, gente comendo na gravação. Porra, falta de respeito com o ouvinte, comendo... Foi bem isso, né? Uma coisa que eu sabia fazer mais antigamente era me importar. E aí, pessoal, chegamos aqui em mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. Olá! E aí, Vi, vamos desejar Feliz Natal pra todo mundo? adiantado se você estiver escutando dia 20, no dia, se você estiver escutando dia 25, e atrasado se você estiver escutando depois. É, né? Ou pode ser Natal 2015. Também, hein? Olha aí. É uma possibilidade. Ou 2000xxx. 2085. Feliz Natal. Então, sem mais delongas, vamos direto para os e-mails? Vamos. Bora. Então, aqui, primeiro e-mail, Jean de Santana, não é Jean Santana. Ué? Eu ia ler errado já. Jean de Santana, conhecido na Interwebs como Lisa Mona. Olha aí, do Steam. Do Steam, é isso aí. De Jandira, Grande São Paulo. Ah, quer falar Grande São Paulo, mas é tudo interior. Que não é São Paulo, é interior. Ah, Grande São Paulo é quando é interior? Não, na verdade, Grande São Paulo são as cidades do entorno de São Paulo. E normalmente só é, tipo, o ABC, né? O ABCD, na verdade, que é Santo André, São Caetano e Diadema. Aí passou disso, Campinas já é interior, Jandira é interior. Então, eu sempre achei errado, então. Na verdade, eu sempre tive uma ideia errada desse negócio de Grande São Paulo. Quando falava Grande São Paulo, eu achava que era a capital. É. Quando o cara quer falar que mora na capital, pra não confundir, né? Já que o nome da cidade e o nome do estado é São Paulo, eu imaginava que Grande São Paulo seria... Aqui, apesar de não fazer sentido, né? Mas eu sempre achei que era a cidade. Então, continuando aqui. Fala, traças. Estou pra enviar esse e-mail desde o podcast 74 sobre fantasmas. Depois da ideia sugerida de talvez em um futuro incerto vocês lerem as histórias dos ouvintes em um programa especial. Esse foi o único que mandou até agora. Foi, vai ser só dele. Enfim, a história está no final do e-mail, guardem com carinho. Eu espero que tenha esse programa especial e também tenho dois agradecimentos a fazer. É até um incentivo aí pro pessoal mandar as histórias também, né? Porque a gente não vê fantasma todo dia, né, Vi? Ainda bem, né? A gente já contou todas as nossas histórias, chamou o Andrei, ele contou as dele também. É, já não tem mais muito quem chamar, só falta o Torinho, talvez, deve ter. Será história. Será que o Torinho tem história? Acho que tem, vamos chamar o próximo, vai ser o Torinho pra história de fantasma. É verdade, o Torinho tá pra vir pro Gavistático há muito tempo, né? Só que aí, na vez que a gente chamou ele, ele teve um problema lá que não deu. É. E ele sempre fica cobrando. É. Torinho, nós não esquecemos de você. Você mora no nosso coração. Então vamos aqui aos agradecimentos dele. O primeiro é pelo podcast, que está sempre aí. Mesmo inconstante às vezes. Menino, mas agora a gente tá constante. É, ele demora, mas ele é constante, né? É. Devagar e sempre. É, somos ali, devagar e sempre. Caracol. Mas 2015, hein, Vi? 2015 sabe, promete, né? Hein, galera? Aguardem. Eu acho que já teve uns 3 anos que chegou no tipo, no último programa do ano, a gente fala isso, ó, próximo ano é o ano do gaveteiro, hein? Todo ano, já, é. Não é. Isso tá me dando um déjà vu, não é a primeira vez que a gente fala isso. Não, vamos ver. Aqui, mesmo inconstante às vezes. Muito bom e é um dos únicos que eu faço e refaço maratonas. O grande motivo por eu gostar eu nem sei, mas vocês são fodas. Acho que ele se acostumou com a gente, por isso que ele gosta. Ué, mas isso é um grande elogio, sabia? Eu acho isso um elogio foda. O cara não sabe porque gosta da gente, mas acha a gente foda. Quer dizer que a gente já está no nível de... hipnotismo. Esqueci o termo lá, como é que fala? Sugestionação. É, qual o nome que fala quando faz isso? Sugestão? Hipnotismo? Tá quase. Nossa, eu tô me sentindo jogando imaginação. Mensagem subliminar, a gente tá nesse nível já. Já, né? É. As nossas vozes devem ficar martelando na cabeça dele, coitado. O outro agradecimento é ter encontrado o ninja das profundezas, Aikin. Olha. Isso é um título que eu nunca ouvi dele. Olha aí, um novo título. A gente tá falando disso, né? Que a gente tem nossos títulos, que o Aikin tem um próprio dele. Agora. A gente tem nossos títulos? Ué, a gente não tem de traças, engavetados. Pensei que era alguma coisa particular. Não sei lá. Gavetentos. Não. Pensei que era alguma coisa particular. O do Aikin é particular. É. Olha, o Aikin acho que é o único da gente que conseguiu encontrar fã. A gente nunca encontrou nenhum fã. É? Aqui, ó. Ter encontrado o Ninja das Profundezas Aiken em um belo dia de trabalho no Anime Friends, que foi em julho de 2014. Estava eu e meu amigo Falk. Falk é nosso amigo também. Ele... é da mesma galera, né? Da mesma leva que veio o Evilzinho. Veio a gente, o Aiken, veio o Falk também, né? Somos todos o mesmo buraco. Ele fala que conhece vocês por causa de alguma coisa com Resident Evil. É, um fórum. É. Até que ele vai cumprimentar um cara. E eu fiquei lá, esperando o papo acabar, quando percebo que aquela voz não me era desconhecida. Então, de repente, eu grito, peraí! Olho pro cara e pergunto, você por um acaso não participa de um podcast? A partir daí, fomos devidamente apresentados e eu fiquei muito feliz de ter esbarrado com uma das vozes da minha cabeça. Cara, principalmente por ser uma das vozes do meu podcast favorito. Haha, um grande abraço de um fã, até mais. Qual é a chance disso acontecer, cara? Ele reconheceu aqui pela voz. Não, eu não falo de... a voz do Ike, ela é bem única mesmo. O pessoal, ou é o Ike ou é o dublador do Tintin, né? É um dos dois. Não, mas eu não falo disso. Eu falo que qual é a chance disso acontecer dele ter encontrado o Ike, né, cara? Que o Ike não mora, se esconde, né? Verdade. E o Anime Friends foi onde? Deve São Paulo. No... Foi em São Paulo? Foi. Eu falo que tava lá. Foi no momento que o Ike saiu da toca dele, ele encontrou o Ike, cara. O Jean conhece o Ike, a gente não conhece, olha aí, cara. Verdade, a gente nunca encontrou com o Ike, pra vocês terem uma ideia. Pois é, até hoje a gente nunca viu a cara do Ike. Quer dizer, a cara a gente já viu, né? Viu a cara dele em movimento. É. Tá aqui o próximo. Ah, não, uma coisa. Ele mandou uma foto. Ele mandou a foto registrada nesse momento, né? É. Então, pra quem quiser ver, tá aí no post o Jean de Santana encontrando o Aiken. Eu vou até ver essa foto de novo aqui, só pra ver como é que tá a cara dele. Nossa, você tá vendo a foto? Eu já vi essa foto. Não, mas olha de novo, tem um easter egg nela. Aonde? É o sapo papagaio no ombro do Jean. Ah! Ah, o sapo. Não parece que tem um sapinho no ombro dele? Não. É sem graça. Dá pra saber que é o cartaz lá atrás. Sem graça. Próximo e-mail aqui é do Caio Braga, que vai explicar depois, lá no fim do e-mail, com o que ele trabalha. É que surgiu esse questionamento, né? Sim. Ouvi o Gavestática 77 e gostei das recomendações. É sempre uma boa fuga pra falta de tema. Olha que desgraçado. Pois é. Tá falando que a gente não tem tema. Mas não tem mesmo. Mas a gente mas tem. Mas a gente agora fez um arquivo gigante. Estamos organizados. Temos tema pra o ano inteiro agora. Não estou desmerecendo. Foi até bom saber das novidades e ouvir a opinião do Diego sobre The Walking Dead. Porque eu parei pouco tempo depois de Woodbury. É a cidade de Governador, se não me engano. E quem sabe eu me motive. Sobre o Patreon, algo para não ficar injusto, seria a recompensa de coisas simples mesmo, com participações de gameplays filmados, mesmo já tendo feito isso de graça. Eu nem lembro disso. Acho que ele apareceu assim, apareceu lá, Caio Braga. Está jogando, não sei o que lá, né? É, ele acha que isso é participação, coitado. Nossa. Você tá muito carente, né, cara? É. Jabá dos sites trabalhos dos patrões, os blocos de notas, que a gente também já faz de graça, viu, gente, isso. É, a gente já fez também. Aviso antecipado de quanto tempo para o podcast lançar, grupo exclusivo no Facebook, possível participação em cast, um jogo da wishlist do Steam do patrão e etc. Eu acho que, por enquanto, o mais certo seria o grupo, né? Sim. Fazer um grupo exclusivo, que lá a gente poderia lançar algumas coisas. É. Aí ele deu a sugestão também do jogo da wishlist do Steam. Isso daí é meio complicado. Isso depende pra ver se é viável, né? Porque também... Porque nem todo não adianta a gente, sei lá, receber 10 dólares e pagar 15 no jogo, né, cara? E nem todo mundo tem. O Steam também. Ah, mas aí isso daí poderia ser... Esse dar o jogo da wishlist podia ser quando tivesse um patamar maior, sabe? Tipo, é, talvez. Porque tem lá, se você alcançar tanto de doação, uhum, a gente vai dar isso. Se alcançar tanto, a gente dá isso. Se alcançar tanto, a gente faz aquilo. Então, tipo, se a gente conseguir, sei lá... R$5.000 por mês a gente pode dar um jogo da wishlist. É, né? Um jogo. Aí dá um do Humble Bundle, né? É. A gente procura alguém que quer um jogo mais baratinho e dá do Humble Bundle. Agora... O que eu ia falar? Ah, não, um modelo que eu achei bem interessante foi o que o 99 Vidas fez, né? Que ele fez justamente esse sistema de metas, que eu não vou lembrar exatamente as coisas que eles estabeleceram, mas foi tipo assim, sei lá, se chegar um valor X... A gente vai ter um podcast por semana, sei lá. Aí se chegar um valor 5x, aí a gente vai ter uma atração em vídeo. É, isso eu achei interessante. A gente pode estabelecer algumas coisas desse tipo, que seria uma maneira de a gente Sim. até incentivar, né, o pessoal a doar. E fica uma mão, eu não gosto desse ditado, né, de uma mão lavando a outra, mas fica aquele... Uma coisa incentivando a outra. Eu acho que seria mais interessante falar dessa forma, né? A gente incentiva o pessoal a ajudar e as ajudas incentivam... A gente trabalhar! Trabalhar mais, é, exatamente. Continuando, então. Sei que algumas pessoas ajudariam vocês só por ajudar, assim como eu. Mas fica aí algumas coisas a se pensar. Ó, Caio Braga, você quer ajudar só por ajudar? Deposita dinheiro aí na minha conta. Mas quando tiver o... É isso que ele tá falando, né? Quando tiver o Patreon, ele vai ajudar? Não, ele poderia ajudar só por ajudar, sei o Patreon, mas ele nunca depositou dinheiro na minha conta. Ele tá acumulando, velho. Ele fez uma poupança só pra isso. Depois vai ser tudo de uma vez. Eu sei, viu? Não seria uma renda, e sim mais um apoio para sustentar o site. Quem sabe pagar para reformular a interface futuramente, se assim desejarem. Será que ele tá dizendo que a nossa interface é feia? Eu não digo feia, mas que ela é toda bugada, ela é. Ah, momento ninguém perguntou. Trabalhei no Ministério da Agricultura na área de importação e exportação no terminal de cargas, onde vivia levando pra casa o que restava das mangas deliciosas que iam pra Portugal e Espanha. Olha aí. Oh, mas o Caio Braga gosta de manga, a gente já sabe a maneira de recompensar ele quando ele ajudar. Verdade, né? Ó, Caio Braga. Até chegar na Bahia tá preta a manga. Não, né? A gente manda verde, aí chegar lá já tá madura. Verdade. Ela pode. Mas será que ela vai madurando na embalagem, cara? Acho muito difícil. Vai, se você mandar numa embalagem fechadinha, ela vai madurar. Sério? Olha só. Embrulhada no jornal. Caio Braga. Olha aí. Ó, te mando manga no jornal, hein? Beleza. Mas hoje trabalho de terceirizado pra Gol na área de TI. Abraço e até mais. Olha aí, ele manja dessas coisas de computador. Pois é, por que ele não se ofereceu pra reformular nosso site? E aí, eu não sabia não, cara. Eu achei que ele só jogava. Agora eu sei um pouco mais sobre o Caio Braga. Ele manda os e-mails e a gente vai conhecendo as pessoas. Eu acho que ele já tinha falado pra mim que ele fazia faculdade na área de TI. Eu achei que ele trabalhava com alguma coisa de publicidade, sei lá. Ele estudava publicidade ou algo do tipo, sei lá. Olha aí mais um e-mail aqui. Do Thales Aquil, meu primo, família, é isso aí, né? Thales é engraçado que já teve vezes que eu achei que ele não escutava mais a gente. Uma vez por outra ele manda um e-mail e, pelo jeito, ele escuta todos os programas. Né? É, meu primo, menino, você acha? Pois é, gente fina ele. É. Boa noite, Vivi e Diego. Ouvindo o último programa, vi que vocês estão querendo usar o Patreon para angariar fundos para o site. Olha aí. É, aí, ó, já temos dois doadores. Acho uma ideia muito interessante. Gostaria de sugerir como conteúdo extra organização de torneios no Steam ou até mesmo sorteio de keys de jogos, lançamentos, livros e alguns artigos de colecionador para os colaboradores. Isso, lógico, dependendo do quanto vocês conseguirem arrecadar. Olha aí, pé no chão aí. É, mas eu acho interessante a gente fazer isso de torneio, que eu gostaria, eu participaria. Eu não sou muito boa, mas eu participaria. Não, eu tô pensando, e a gente já faz um tempo que a gente tá falando que pensa em fazer algum campeonatozinho. Talvez não um campeonato, que parece que quando fala campeonato é aquela coisa com aquela estrutura, assim, mas é uma coisa simples mesmo. A gente faz uma partidinha, sei lá, de um PVP, ou o próprio Sonic, que a gente já tinha levantado a bola outro dia, né? É, que a gente poderia fazer, porque dá pra reunir acho que até 8 pessoas, né? E a gente podia fazer umas brincadeiras desse tipo mesmo. Eu não sei se ainda se isso seria interessante fazer apenas para os patrões, né? É assim que o pessoal fala, né? Quem doa no Patreon, né? Mas é uma ideia interessante. Sabe uma coisa que eu pensei agora, Vi? Também vendo ele falando aí do sorteio de kit de jogos. Uma coisa que a gente já fez, mas acabou não sendo tão viável assim, mas a gente pode retomar, é fazer aquelas rifas que a gente fazia, só faz com os patrões. Lembra que a gente chegou a fazer as rifas, só que era aquele negócio de cada um compra um número, aí ficava aquele negócio bagunçado e tudo. Ah, poderia ser tipo assim, todos aqueles que doarem X reais ganham o número de uma rifa, é isso? Poderia ser. Isso também vai depender muito de quantas pessoas tiverem, quantos patrões a gente tiver, né? Ou não, né? Não sei, a gente vai analisando com o tempo, mas é uma coisa que a gente pode pensar também. A gente pode simplesmente comprar alguma coisa e sortear entre os patrões, de repente. Também. Todos os patrões que tiverem colaborado X, uma vez a cada 2-3 meses, a gente sorteia algum negócio legal entre eles. Um jogo, um action figure, de repente, alguma coisa vamos assim. Ver. Isso eu até achei legal, que foi coisa que a gente nem pediu, mas a gente já recebeu aí a segunda pessoa, no caso, foi o Caio Braga e o Thales agora, falando, dando sugestões. É uma boa mesmo. Ele devia até ter pedido pro pessoal dar sugestões. É, né? Quem quiser mandar sugestão, tá aberto, gente. A gente tá muito open source ainda quanto a esse negócio do pátio. A gente não sabe ainda qual é a melhor maneira de fazer. Ah, e aqui tem... Ele tá falando sobre o feed... Que teve um problema com o Rafael Candeloro, né? Que teve problema com o feed lá no Android. Ele tá dizendo aqui que ele usa o Android e um programa chamado Beyond Pod. É tipo além do podcast. É, ele disse que nunca teve problema com nenhum dos feeds em que ele é inscrito. Ele acha que o problema pode ser resolvido com a mudança do programa. Abraços. É, e fica aí a dica pro Rafael Candeloro. Próximo e-mail aqui do Haddock Lobo. Haddock Lobo, que comenta em vários lugares, hein? Frango fino, eu ouvi ele comentando já. Não, essa semana eu tava olhando a notícia lá do Overloader, e quando eu vejo lá nos comentários tá ele falando, foi semana passada, sei lá. Ele diz assim: olá pessoas, faz tempo que não comento, perdoe-me por isso. Um comentário retroativo do Gavestágica 76, Momentos Sonoros 2. É que sou muito fã de algumas trilhas sonoras a ponto de baixá-las e ficar ouvindo por muito tempo no celular. Algumas delas são dos jogos The Saboteur, porque eu não sei como pronuncia, eu vou pronunciar do jeito que eu acho que tá certo. As músicas muito boas ele mandou aqui. Ah, é? Principalmente essa daí, do Saboteur. Sous mes pieds, aussitôt je Gunpoint. Esse jogo dizem que é muito bom, não joguei ainda. Streets of Rage, Beach Buddy e várias outras. Aí você vai colocar esses links? É, eu acho que eu vou colocar no post as músicas que ele mandou. E deixar rolando no fundo desse bloco de notas. Tá acabando o bloco de notas, mas... Mas vai ter. Deixa rolando. Mas o momento onde a trilha mais foi foda pra mim está no começo de Saints Row 4, na cena do míssil. Existe toda uma construção para ela, onde o jogo está muito sério e culmina numa parte engraçada com a música do Aerosmith. É do Armageddon, aquela música lá. Now I'm a clown, my eyes. Uhum. Now I'm a clown, my eyes. Uhum. Eu já ouvi falar dessa cena, dizem que é bem legal. Vai falar da chave? Ah, ele mandou um joguinho também. Ele mandou a chave do Bastion. Bastion. Muito obrigado, Haddock Lobo, com sua contribuição. E já que a gente tá nesse clima aqui, última gaveta estática do ano, coisa de Natal, Ano Novo, essas firulas todas, a gente pode fazer o seguinte: então a gente deixa essa chave do Bastion no dia do Natal, dia 25, em algum horário, você entra aí no gaveteiro, vai estar essa chave nos comentários pra quem quiser pegar. E a gente só pede pra quem pegar, coloca lá, né? Dá um. Agradece o Haddock Lobo e fala que pegou o Bastion. Sim. Alô, oi. A gente recebeu um e-mail aqui que a gente acabou não vendo na hora da leitura de e-mails. Eu tô gravando depois do Senhor Sombrio, que já mandou alguns comentários pra gente no passado. Na verdade, é um recado, né? Ele pediu aqui pra avisar que ele fez o próprio podcast dele. Ele pediu, se possível, pra gente divulgar. A gente vai colocar o link no post. O nome do site é malditosinvasores.com. De qualquer forma, né, nada mais justo a gente prestigiar um pouco um ouvinte que já prestigiou tanto a gente. Então é isso, né? Feliz Natal, um ótimo ano novo e tamo aí. Até mês que vem. Próximo. Até ano que vem, né? Até ano que vem, dia 20 de janeiro, estaremos aí. Pois é. Tchau. Esse tchau meu ficou esquisito, né? Deixa eu falar de novo. Tchau. Use o segundo tchau. Beleza.